Olá, pistola 0, vento 080 graus, 109. Livre decolagem, 940. Quando 776 ingresse na quilo para o pátio 3, após pátio 3, pátio 1, posição 01. Quilo, pátio 3, pátio 1 para 01, gol no 776. Sim, tilta 3603, assim que tivesse autorização para cópia. Por enquanto eu não posso... Eu não tenho ainda a rota, ok? Tá bom, obrigado, senhor. Questionamento, está 3197, posição 9. Na 9, está autorizado, chame táxi. Obrigado, 3197. Verifique aqui no repetitivo, a rota que tem no repetitivo é a preço 50. Se não houve modificação, é a preço 50. Então, prepare da EL, Leda, foi Leda, Bidev. Leda, Bidev, 50. Obrigado, senhor. Estou 32 autorizado o cruzamento da 1028. Observe que após a Delta vai prosseguir em frente, ingressando no pátio 3 e aqui o táxi via pátio 3, Juliette, Alfa no ponto de espera 10186, ajuste 1011. Salvador, voo 940, decola, saída da EL. Voa da EL, sobe 360, 940, vigilância. 360, voo 940. Controle Salvador, boa noite, Avian 5810, ciente da Yang, desce ao 150. Desce até o 50, 050 na chegada Mari 5810. 050 na Mari 5810. fica a seu critério o táxi, ok? Brasilia, Foster, 732, clear line up in takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Brasilia, Foster, 732, clear line up in takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Noite 84, boa noite, desce até o 0, meia dúzia 0. 060, boa noite, 84. Táxi, a direção do 97, 148 a bordo, alterno na Guarulhos, 4 horas de autonomia. Quatro horas, Guarulhos, 148, livre até o ponto de espera, 186 torre, 1011 o ajuste. Até o ponto de espera, 186 torre, 1011. Atingindo 224, reduz 250 mais. É, confirme redução para quanto de velocidade? 250. 250, ciente reduzindo, vai acusar o 110. 5810, objeto, voa ITAP. ITAP, 5810. 5218, trip, descendo para 2000 pés, autorizado, LS, reporta estabilizado. 5218, ciente. 5810 desce para 3000 com 1011. 3000 com 1011, 5810. 1884 desce até o 040. 884 desce até o 040. Brasília, Foster, 732, airborne at 12, contact now control 119, decimal 8. 732, Salvador, departure 119, decimal 8, route to United. Good night. Salvador, boa noite, tá 3560, informação em aqui. 3560, desce até o 050. Até o 050, tá 3560. Salvador, departure control, good evening. Brazil Air Force 2732, runway 18 departure, on Condi. 2732, climb to fly level 090, Condi. Condi departure. Climbing flight level 090, 2732. Salvador, muito boa noite, está 3197. Ponto de espera pronto para decolagem. Está 3197, ali mantém pista no zero. Ali mantém 1-0, está 3197. 3325, alterna 1251. Vamos confirmar as frequências, 1940? Confirmo, 1-3325, 1251. 3325, 251, muito obrigado, bom final de semana. Igualmente. Já 3197, autorizado a decolar de pistão no zero, vento 090 graus, 089. Decolar de pistão no zero, 3197. 58 no zero, Webjet, redução para 180 nós. Redução 180 nós, 58 no zero. E 5218 já estabilizado e avistando. 5218 estabilizou, confirma? Afirmativo, e avistando. 2118612 agora completo o ILS. 20 graus, boa. Corre trip 5218, boa noite. Boa noite, trip 5218, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. 5218, ciente. 003197, voa direto da El. 300 direto da El, obrigado, seu 3197. 5810 10.000, autorizado LS 1011. 2000, autorizado LS 1011, 5810. Então 3603, cópia. 4 desce até o 040. Até o 040, 2234, departamento. Gol no 6113, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, 360, Aper Zulu 17, decola da pista 10, curva esquerda, sai na Momo Albo, após Albo, direto Lefa, controle 1 no 9 decimal 8, 5051. Autorizado 360 para Brasília, via Aper Zulu 17, decola no 0, curva esquerda, perfil Momo, transição Albo. Após posição de telefa, controle 698, aciona 5051, gol no 603. No 603, chame pronto para puxa acionamento. Reportará para puxa acionamento, gol no 603. Departure Control, Brazilian Air Force 2732. Estou no zero, completa o ILS, chama a torre 118.200. Completa, chama 118.200, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, WebJet 5810, avisado. Boa noite, 5810, tráfego avistado, complete aproximação e informarei pista livre. Venta de 80 com 08 e o ajuste 1011. Aguarda pista livre, 5810. 7-0, 7-3-1. 3596, autorizado de para Alfa, deixa eu ver de novo. 3.720. Lutan 3603, informação Zulu. 3603, autorizado Guarulhos 340, Aperuísque 50, decolagem no zero direita, da El Leda, após Leda, Bidev, 119.85047, o transponder. Do nascente. Zero, curva direita, da El Leda, Leda Bidev, 198, controle, 5047, transponder, tá, 3603. Tá correto, pronto. Tá bom. 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 0, 1, 1. 2000, tá autorizado, reportar estabilizado, 1011, ajuste bom, 1984. Ponto 5218, sala 21, na livrar direito no 21 no décimo 9. 2118, gente. 219. 5218, gente. Gente, direitão no 55 para 3000 com 1011, autorizado ILS, passarei 2224. 3560, redução para 2009, número 4, 3560. 2009, tá, 3560. Alternativo, desce até o 40. Até o 40, 3560. Saludou, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião, boa noite, decolou do Centro Administrativo da Bahia. Está controlado na linha do litoral e prossegue para o Ondina, Serra Índia, também é Delta. Reporte vertical de Ondina, Guardião 01. Vertical de Ondina, reporte para 01. Estabilizado na LS igual 1884. 84, torre 118, meia dúzia. 18, meia, obrigado. 2224, esquerda na proa 120, reporta estabilizado. Esquerda na 120, vai reportar estabilizado, passaria 2224. 3560, vetor sequenciamento, mantém a proa, limite localizador. Mantém proa, limite localizador, tá 3560. Estabilizado na LS. 984, boa noite, tráfego avistado, completa aproximação, informa na pista livre, vento 080 graus, 08, nós ajuste 1019. 7011, aguardando a autorização, boa noite, 84. 3197, Recife no 3325, alternando no 25, no 3197. 3197. Webjet 58 no 0, sala 24 no 21 no décimo 9, vai lembrar. 219, obrigado. Boa noite, boa noite, Webjet 58 no 0, livrou na sexta. 58 no 0, ingressa no pátio 3 via quilo, táxi via pátio 3, pátio 1 posição 10, está autorizado até o portão 10 do pátio 1. Pátio 3 via quilo, pátio 1 no portão 10, 58 no 0. Zero, direita pro 055, desce 2000, 1011, autorizado LS, reporte estabilizado, redução no 709, 3560. 560, sente pro 055 para 2000, 1011, reporte estabilizado, reduzindo 709, tá? 3560. Do 2224, uma milha para a posição Duna, estabilizar torre 118, meia dúzia. 2224. Sente, confere, rádio estabilizar. Chamada torre 186, boa noite. Boa noite. Livre pouso, pegou 1884. Afirmo, pista livre, autorizado pouso, 080 graus, 10 nós, 1884. Livre pouso, 884. Torre Cordial, boa noite, passarei 2224, passou o Duna, abaixar a trava. Número 2, quando a aproximação, guarda a picharela. Guardando, pista livre, 2224, passarei. Exato, né, LS, visual cabeceiro, tá 3560. 60, chama a torre 118, 612. 186, boa noite, 3560. Boa noite. Direita, 21-9, solo livrar, bem-vindo. Direita, 219, obrigado. Torre, boa noite, tá 3560, 6 milhas do externo, visual cabeceiro. Número 2, contra a aproximação, reportação externa 3560 agora. 560, reportará o externo. Informa o tráfego da passarela da frente, 3560. 60, sente. Passarela 223, 2224, pista liberada, pouso autorizado, 090 graus com 8 FM. Sente, leve pouso. Checado, trem baixar e travar. Táxi via pátio 3, autorizado ingresso pátio 1, posição 612. Alfa, quilo, pátio 3 para o 612, gol 1884. Estando externo, baixado e travado, tanto 3560. Gente, informarei pista livre quanto na aproximação. Aguardo autorização de pouso, 3560. Passarei 2224, solo agora 30, direita 121, decimal 9, solo livrar. Dois ou nada, passe igual, 2224. Ei, 560, pouso autorizado, 080-8. Livre pouso na 190, tá 3560. E onda sideral ainda voa? Voa, voa diariamente. Ah, ok. Solo Salvador é 2224, livrou no seu escudo. 2224, táxi via pátio 3, ingressando via Quilo. Após pátio 1, observa a sinalização lá na posição remota. 3 via Quilo, após pátio 1. Controle Salvador Web 5723, transfere. Cinco, sete, dois, três, voando. Controle Web 5723, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Web 5723. Web 5723, PROD ITAP, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 10, 11, voando ITAP, reporte estabilizado, autorizado. Perdeu contato com o centro, 5723 informa. Perdeu contato com o Recife, gente. Solo Salvador, tá 3560. 3560, Alfa e Quilo, táxi via pátio 3, posição 9 do pátio 1, autorizado ingresso. Ok, Alfa e Quilo via pátio 3 para a posição 9, tá 3560. Primativo, posição 9 do pátio 1. Negativo. 0-1 ou 0-1, só identificar.